2000 autorizado no 648 para reportar estabilizado. Estabilizado final, 4192. Azul 4192, completo sinal, chame torre 11895. Torre 1285, 4192. Torre Salvador, azul 4192, boa tarde. 4192, pista livre, pouso autorizado no zero, cheque sem o vento, uma centena com 11. Livre pouso no zero, baixado travado, 4192. Quebec na escuta? Positivo. Sim, autorizado agora a interceptação no 7, base curta, ponto final de 2 milhas e meio, como traço na final da 10, traço da azul. Afirmativo, prosseguindo para a final da 17, atento ao traço do número 1 na final da 10 da azul. Mike Quebec. O 412, tráfego informal, Papa Alfa 32, setor norte. Para pouso na pista civil, não interfere sem seu tráfego. 741-2. Na visual com azul, mais Quebec. Sim, continua a aproximação, se quadrando com o número 2 de Quebec, aguarde instruções para o pouso. Quebec. Prossiga Lima Papamai. Rodora Xanã 142, ponto 0 pro. Traço na azul, da zona curtinha, após o mesmo, Lima tem azul com a Xanã 6142. Rodora Xanã Lima tem 6142. Pode chamar o centro, o Xanã 6315? Aguarde para esperar, encontrar minha 3. Então poderia coordenar a briga para nós, por gentileza? Também Quebec, tudo autorizado no 7, 630, 130 graus com 3 mais. Livre no 7, mais Quebec. Você vai na 3, no 3, Recife, no 3, 3, 2, 5. 3, 3, 2, 5, alternativa. 1, 2, 5, 1. Bom dia, bom trabalho. Obrigado. Direito 21.9, solo livre. Obrigado, direito 219, passou no 2. Confirme. Rosa de bola. Rosiane. A Xané, livre da colagem 10, vento 120 graus, com 14 mais. Entendeu, seu colagem a Xané 142. Buraquinho. Autorizado, Lima Papamai. Presente, Prod Buraquinho, Lima Papamai. 412, correção. Sai de paz, sequência livre, bem-vindo novamente. Lima Papamai, Sistema Torre, 1195. 1195, Lima Papamai. Mike. Lima Papamai, prossiga. Lima Papamai, na rotatória, está prosseguindo para o buraquinho no voo de manutenção, senhor. Transfere. Sim, se mantém o setor nordeste e. Então, prossegui até a parte do buraquinho na minha escuta permanente, Lima Papamai. Sua permanente fica no Nordeste. Mas, fique atento aos tráfegos que decolam e pouso na pista 10, ok? Afirmativo, não vai nem chegar na buraquinho mesmo, é só um ponto de referência, senhor. É. Salvador, o 4065, estou com a 340. 4065 para Campinas, está autorizado nível 340, copia? Autorizado para Campinas, nível 340, decola da 10, da Eule da Bridge, onde intercepta per Zulu 16, aberto até o Zulu 13. Aciona 5504 no transponder, no 208 a frequência do controle. Horas 47, controle em 208, na cheira, bom voo. 208, boa tarde, obrigado, Neo 42. Salvador, boa tarde, Sané, Neo 42. Então, dá presente, pode prosseguir, interceptar o corredor forte, vai afastar quantas milhas, o Papa Mike? Passar 6 milhas, 4 milhas, Salvador. Sim, então, ingresso corredor forte, dá presente e aguarde interferência de comunicações. Ingressando no forte, dá presente, o Lima Papa Mike. Salvador, boa tarde, eu vou 648. 648, boa tarde, pouso autorizado, pista livre no zero, check trem, vento 120 com 15. Certo, baixou e travou. Bom, Mike, aí vai fazer do forte, controle 20.8, agora tem uma roupa. 208, Lima Papa Mike. Oh, papapapá, Lima Papa Mike novamente. Lima Papa Mike, Matheus, condições visuais, que nem dava 013. 1013, o Lima Papa Mike. Controle, o Lima Papa Mike. Prossiga. A presente está retornando para o LC com curva à direita. Tem condições de apertar a curva pela esquerda, o Lima Papa Mike? Afirmativo, senhora. O Lima Papa Mike efetuando curva à esquerda. Aguarda o sinal 6142. Aguarda o 642, mantém o perfil da saída. Mantém 6142. Salvador, boa tarde, 5856, Natal 350 com a ótima, manda cópia. Guarda 5856, mantém a escuta agora, cobra por gentileza, prepara Pucas de Par. Pucas de Par, obrigado. 9, ao livrar na direita, no 642. Alfa Juliette, portão 612. Via Alfa Juliette 612, uma boa tarde. Júlio Lima, Papa Mike na rotatória. Tô seguindo pra Serra Índia com Índia, LC. Tem essa parte do topo campo. Cortará quando visual, Lima, Papa Mike. O cinema é 142, Centro Recife, 12545, ATM, 12685. 2545, 2085, boa tarde, é 142. Boa tarde. Prossiga pelo Quebec Serra. Tente pelo Quebec Serra, mantenha as condições visuais, que negou no 013, a parte através de Paris. Frequência livre, Lima Papa Mike. Presente livre, obrigado pela atenção e pela compreensão. Lima Papa Mike, bom trabalho. Nada, igualmente. Pronto, cópia? Pronto. Autorizado para Natal 350, nível decola da 10, sai da Puca, transição Zipar. Após decolagem, curva esquerda, onde intercepta pendulo 10, prossegue conforme rota. Aciona código 5590 e a frequência do controle 120, decimal 8. Gente, 350 autorizado, saída é a Puca, transição Zipar, decola da 10 com curva esquerda, interceptando ela pendulo 10, aciona 5510 e o controle após é 120 do espaço 8, velho. segundo prato para puxa na 5. Boa tarde, passageiro do 9801, autorizado a chegar a Mari, desce para o nível 050. Autorizado Mari, 050, 9801. Obrigado. Boa tarde, azul 4462, autorizado de chegada a Mari, desce para o nível 060. Gol 907, boa tarde. Autorizado chegada a bom, que para 4 mil pés, que negou na 013. O 1013. Pede Serra, chame torre 118, decimal 95. Oi, boa, tudo que é que é? Serra, sendo tráfego, pode prosseguir sinal para o 97 na base curta, se preferir, não atrás que informar no setor de aproximação da 10. Passarelo 9801, desce para 2000 pés, que legal no 013. Autorizado sinal elétrico, parte estabilizado. Ok, para 2000 pés com 1013. Reportaremos estabilizado, está autorizado, 9801. Azul 4462, voe direto ITAP, desça para o nível de voo 050. ITAP, 050, passando para o Cerros autorizado no 7, vento 1,40 graus com 12 nós. E o no 7, é estacionamento azul 4067, posição número 3. Autorizado, pushback acionamento, sendo ataques azul 4067. Fazer ataques, posicionamento. Sierra Solo agora 07, direita, parte 5, 50 vezes estacionado em Azul 4462, desce para 2000 pés, que negama 012, autorizado sinal LS, parte estabilizada. 2000-012, autorizado LS, X-Ray, chamará estabilizado, parte estabilizada. Mike Eco Delta, mantém as condições visuais, que negama 019, direto para o Itapoa, reporte através de parte de Itapoa. Uno zero, uno dois. Realizador 9801. Passarelo mais 801 no completo final, sendo torre 1189. 1895, força. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1013, azul. Salvador, muito boa tarde, 9801 no passarelo. Circuito de aproximação, reporte externo que tem baixo travado. Passarelo 9801. Reportaremos. Zero no passarelo, pouso autorizado, vento 120 com 11, check 3. Tá livre pouso, embaixo travada, 980 não. Confirme o vento pro 980, senhor? 120 graus, agora 130, 130 com 10. Ok, excelente, grato. Externa, passarelo na curta, mantém o ponto de espera. 4065. Segue em frente, Índia Alfa no ponto de espera 118.95, altímetro marca agora 1012. 1012, ponto de espera chama 118.95, é do 58, ficou bem, eu vou botar. 07, desça para 2000 pés, que é negando a 0 no 2, redução para 2009. Autorizado final e essa parte estabilizada. Sete para 2000 pés, 1012, reduzindo o gol 1807. Seu decolo da 10, saída da Elle da Bridge, onde intercepta pelo Zulu no meia, brasa até o Zulu 13. Aciona 5531 no transponder no 208, a frequência do controle. 340 para Campinas, saída da Euleda Bridge, Alfa Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, 5531 transponder, 20.8 azul, 4113. Protejamento correto, chama quando totalmente pronto para puxar no 8 azul. Chama na pronta.